Esta é a vida, a volta prometida. Entre meias nuvens virá, como um pássaro inesperado, como um ladrão, resgatando as almas dos irmãos. Jesus, meu mestre, pensei em você 24 horas, em tão pouco tempo posso afirmar. Você é muito especial, do seu jeito lógico. Jesus, a fonte da eterna luz, em serviço dos oprimidos e humilhados, enxugando as lágrimas das crianças carentes, andando no meio do povo pobre e sobrevivente, cantando uma palma de multidões, salvando almas, trazendo perdão, trazendo luz à escuridão, vida aos espiritualmente mortos, visão aos cegos, surdo escuta, mudo fala, doentes são curados, e nada é por acaso, nada é planejado. Na fé, mano, tudo é possível, na tua face o teu caminho. No gueto os materialmente pobres, mas espiritualmente ricos, anunciam-se o evangelho. Então, mano, siga essa luz. É o Espírito Santo do rap, Jesus. Mano, siga essa luz. É o Espírito Santo do rap, Jesus. Quebrou correntes me tirando do cativeiro, Cristo herói, Cristo herói. Desarmou ciladas do maligno, Cristo herói, Cristo herói. Me salvou da beira da morte, Cristo herói, Cristo herói, Cristo herói. Falar dele eu começo a tremer, por no seu nome a poder. Eu falo com coração cheio de emoção, eu falo pra você, meu irmão, se liga então. No Salmo 23 você vai ver que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ha! Isto é sagrado, mais do que relato e provado. Mano, siga essa luz. É o Espírito Santo do rap, Jesus. Quebrou corrente me tirando do cativeiro, Cristo herói, Cristo herói. Desarmou ciladas do maligno, Cristo herói, Cristo herói, Cristo herói. Você não tem peito de aço, você não é ninguém. O super-homem, haha, não pode te salvar do caos e destruição que todo dia na terra acontece. E vai ficar bem pior quando a trombeta tocar. Rei dos reis, El Shaddai, eu quero te bem dizer. Javé, um Jeová, eu te peço a proteção. Proteja eu, meus manos e minha família, que estamos te adorando. 2005 se acabou, a profecia vem se cumprindo. Sexo, drogas, armas, estupros, isso já era previsto no livro do Apocalipse. Rua de cruz, coroa de espinhos, ele superou, por causa de nossos pecados e de nossa ambição. É que estamos perdidos neste mundo em observação. Bill Gates, George Bush, Bin Laden, Silvio Santos, com todo o seu dinheiro suas armas são fracos, fracos. Cinza de poeiras perto daquele que está para voltar. É, o céu vai se abrir, a terra vai descer e a trombeta vai tocar. Então os mortos vão se ressuscitar, porque se levantou aquele que estava sentado do lado do Pai. Honras e glórias, todo louvor ele merece. Jesus Cristo, ele é meu herói. Honras e honras ele merece, porque morreu, ressuscitou e é o único que tem o poder de me dar a salvação. Eu só te digo, mano, siga essa luz. É o Espírito Santo do rap, Jesus. Mano, siga essa luz. É o Espírito Santo do rap, Jesus. Quebrou correntes me tirando do cativeiro, Cristo herói, Cristo herói. Desarmou ciladas do maligno, Cristo herói, Cristo herói. É o único que tem o poder de me dar a salvação, Cristo herói, Cristo herói.